saca, não tem segredo. Sou bem fácil de acessar, a agonia demais é que me amarga. Eu gosto mesmo é de gostar, quando tudo aperta, o ar pesa. Fica difícil respirar, a saudade mata, dinheiro falta, tudo mais sai do lugar. Se faz frio, não gosto, chuva e frio, então nem pensar. A vida sem regra é mais divertida, mas tem que cuidar pra não espanar. Marginal parada, não gosto, burocracia, não gosto, guerra no Golfo, não gosto, panela vazia, não gosto, pôr do sol na praia, cerveja gelada, as crianças no quintal, no céu querubim, seus olhinhos em mim, já falei pra você que eu gosto assim. Segredo. Sou bem fácil de acessar, a agonia demais é que me amarga. Eu gosto mesmo é de gostar, quando tudo aperta, o ar pesa. Fica difícil respirar, a saudade mata, dinheiro falta, tudo mais sai do lugar. Se faz frio, não gosto, chuva e frio, então nem pensar. A vida sem regra é mais divertida, mas tem que cuidar pra não espanar. Marginal parada, não gosto, burocracia, não gosto, guerra no Golfo, não gosto, panela vazia, não gosto, pôr do sol na praia, cerveja gelada, as crianças no quintal, no céu querubim, seus olhos em mim, já falei pra você que é. Mentira deslavada, não gosto, porrada na cara, não gosto, dedada nos olhos, não gosto, conversa fiada, não gosto, mando na vitrola, tabaco na paia, transa e dormir de conchinha, joga conversa fora, orquídea no chachinho.